Hoje o tema da nossa palestra se chama Persista no Caminho Espiritual. Na opinião de alguns filósofos espiritualistas, o princípio inteligente, distinto do princípio material, se individualiza através do livre-arbítrio, passando pelos diversos graus da animalidade. É aí que a alma se ensaia para a vida e se desenvolve pelo exercício das suas primeiras faculdades. Princípio inteligente, né? Mineral, atração, vegetal, sensação, animal, instinto e hominal, razão. Essa pequena introdução, ela vem pegar o princípio bem básico sobre de onde nós viemos. Esse princípio básico de onde nós viemos, eu vi pela primeira vez, o primeiro curso básico aqui sobre Espiritismo, né? Dado pelo Mick, inclusive, não sei se tu lembra, Mick. Primeiro curso básico, a primeira aula é falado sobre esse assunto. E foi um assunto que, pelo menos para mim, me deixou em dúvida, em questionamento, porque é uma coisa que a gente nunca imaginaria, né? Então, para a gente se achar, às vezes, tão inteligente e tão esperto e saber das coisas, uma coisa tão básica dessa, a gente não faz conhecimento, não tem noção, né? Em pensar que a gente vem da pedra, depois vai para o vegetal, depois vai para o ser animal básico e daí vem para o ser humano. Não sei se alguém já pensou sobre isso, ou acredita sobre isso, ou tem ideia. Então, na época, eu não fazia nem questão, eu nunca tinha pensado nisso, né? Então, é uma coisa bem básica e que a gente mal acredita quando escuta isso. Mas depois, quando a gente se põe a pensar, e lógico, somado a isso, as vezes que a gente vai conhecendo da vida, e lógico que a gente não pode deixar de lado a física, a biologia, a química, tudo aquilo que a gente aprende ao longo da vida, a gente põe isso a funcionar na nossa cabeça e a gente vai entender que isso aqui tem uma certa realidade, né? E daí a gente consegue entender e compreender isso. Então a gente vem lá do princípio mais básico, mais primórdio, mais simples. A gente vem lá da pedra. Pedra, depois vem o vegetal, depois vem o animal básico, daí o ser humano mais evoluído, né? Isso também é evolução espiritual. A gente, ao longo dos milhares de anos, a gente vem crescendo e evoluindo, mesmo que um pouquinho por vez, a gente cresce e evolui. Hoje não resta mais dúvida de que os espíritos, em sua longa trajetória, têm percorrido os diversos reinos da natureza, num processo evolutivo constante, e de que a alma dorme na planta, dorme na pedra, sonha na planta, move-se no animal e desperta no homem, e está plenamente incorporado ao corpo doutrinário do Espiritismo, né? Então, o Espiritismo, ele traz essa mensagem, essa doutrina, e ele é uma doutrina reveladora, né? Reveladora por quê? Não porque isso nunca existiu e estivesse sempre escondido. Isso sempre esteve aos nossos olhos. O Espiritismo é uma coisa que traz isso claramente para a gente, que ele gera assim, que a gente vai atrás, buscar, pesquisar, ler. Então, assim como a gente fala, a fé raciocinada, a gente recebe uma informação e a gente não deve acreditar nela piamente e jogar de cabeça, né? Porque o fulano subiu aqui em cima e falou uma coisa e eu vou seguir aquilo lá arbitrariamente, não vou olhar mais nada. Então, a gente, tudo que é nos dito, que nos é falado, a gente tem que buscar informações, saber se aquilo que foi colocado é verdadeiro, né? Senão não adianta a gente tomar aquilo como uma crença, uma filosofia de vida e seguir atrás, né, sem olhar para os lados. Tudo que é falado para a gente tem que buscar informações, buscar base para aquilo que a gente escuta, né, se tornar verdadeiro. Todas as pessoas percorrem caminhos diferentes na vida. E da mesma forma é o caminho espiritual. Seja qual tiverem sido suas opções, foram experiências das quais devemos retirar o máximo de ensinamentos, desde que todos os caminhos escolhidos tenham sido pensados e voltados para o bem. Então, cada um de nós escolheu um caminho diferente, né? Eu não nasci uma pessoa seguindo o princípio desde o começo, né? A gente, normalmente, pela família, a gente nasce católico, a gente começa a frequentar igreja, e depois, talvez, aquilo não nos satisfaça, não traga a verdade, vai escolher outra coisa e vai. A gente não encontra também satisfação naquilo que a gente busca, daí vai numa outra, e assim a gente vai pulando, né? Até encontrar alguma coisa que tenha sentido para a gente, que a gente consiga entender, que acredite, que aceita, e que a gente consiga colocar em prática. Como todas as doutrinas, filosofias e religiões conduzem a Deus, e essa é a finalidade de cada uma delas, né? A gente pode atingir a Deus em qualquer uma, até em casa também, sozinho, sem religião nenhuma, com um pensamento voltado para ele, a gente pode atingir a Deus. Mas se a gente tiver alguma coisa que nos dá base, nos dá sustentação, nos dá força, nos dá orientação, a gente parece que sai num caminho um pouco mais... com mais base, com mais consistência, né? E assim a gente vai na nossa vida, escolhendo opções que nos levam a caminhos diferentes de cada um de nós. Conforme vai se evoluindo positivamente, a sua influência, a sua energia expande-se e as pessoas sentirão essa luz ao seu redor. E você estará com certeza cercado de entidades de padrão vibratório positivo, né? Então, conforme você vai crescendo espiritualmente, vai evoluindo, você vai se mudando, você vai se transformando. E a sua luz, a sua energia, o jeito como você faz as coisas, mudam. E mudam para melhor, com certeza. E a gente vai passar a se cercar, então, de energias e de entidades e padrões vibratórios positivos, né? E isso que impede a gente a crescer cada vez mais. Ao contrário, quem prossegue por maus caminhos, afunda-se num vórtice de escuridão, estará sujeito à aproximação de seres negativos, tanto do plano material e espiritual. Isso serve para ambas as partes, né? Se a gente se ilumina, se a gente se enche de luz positiva, pensamentos positivos, eu vou atrair pessoas positivas para mim, tanto no plano material como no plano espiritual. Isso acontece sempre. E aqueles que persistem em ficar na escuridão com energia negativa, a mesma coisa acontece. Vão atrair seres de vibração negativa encarnados e assim desencarnados também. Então é a gente que dita o nosso destino, é a gente que diz aquilo que cada um quer para si. Para nos mantermos no caminho espiritual evolutivo, temos alguns objetivos individuais a serem conquistados. Trabalharmos o nosso eu, o nosso ego, para nos libertarmos da grande influência da matéria. Mas não esqueçamos que este nosso planeta é de expiação, ou seja, puramente voltada à transformação da matéria. Temos que trabalhar nossa personalidade, nossos defeitos, nossos medos, nos amarmos mais e valorizarmos a si próprio. Ou seja, né? O grande empecilho, a grande dificuldade de cada um de nós, sem dúvida, é o trabalho do ego. A gente tem um ego muito forte, muito voltado à possessão, a coisas materiais, né? A gente querer as coisas para satisfação e uso próprio, né? A gente está muito enraizado nisso ainda. Então, como é difícil, às vezes, trabalhar um defeito que a gente tanto precisa se mudar. A gente se apega muito a isso, e o ego não deixa que a gente se renda, ele impede que a gente se renda, né? Imagina se eu vou dizer, pai, eu tenho tal defeito. Pelo amor de Deus, né? Eu nunca vou falar isso para ninguém. A gente tem vergonha de falar isso aos outros, né? Então, se a gente tem vergonha de falar aos outros como a gente é, a gente tem uma grande dificuldade de se trabalhar, de se mudar. Isso é normal a cada um de nós, pelo planeta que a gente vive. A gente está aqui para se trabalhar justamente isso, né? E a gente ainda é persistente em se entregar, se render a esses defeitos para a gente se trabalhar. Mas a gente tem que continuar tentando. Então, a primeira coisa é a gente trabalhar o nosso eu, o nosso ego, o nosso interior. Tentar nos mudar, nem que for pouco a pouco. Depois, a prática diária com determinação, vontade e disciplina das leis de Deus, através de uma filosofia espiritual de vida. Ou seja, a gente escolher aquilo, uma doutrina, uma filosofia, uma religião, seja lá qual ela for, não importa, a gente escolher uma filosofia, uma doutrina para que a gente siga, né? E a pratique com disciplina. Isso é muito importante, né? Que a gente possa se transformar. Então, quando a gente escolhe uma disciplina, uma doutrina, uma filosofia, e a gente trabalha com disciplina, desde que ela nos traga satisfação pessoal, então, sempre voltado para o caminho do bem, a gente vai estar no bom caminho, com certeza. E os conhecimentos, né? A gente nunca pode esquecer dos conhecimentos. Então, tudo aquilo que a gente busca, uma filosofia, uma disciplina, uma religião, a gente tem que ir atrás dos conhecimentos para compreender aquilo, para nos dar certeza que nós estamos, pelo menos, no caminho certo. Então, os conhecimentos que constituirão as bases para que compreendamos as múltiplas partes e como elas interagem, e como podemos evitar ou as usá-las. Então, amai-vos ou instruí-los. Então, não adianta só a gente participar de uma filosofia, a gente tem que buscar conhecimento, entender essa filosofia, e a gente saber usar e tirar dela aquilo que nos dá proveito, que nos dá sustentação, que nos dá certeza. todo e qualquer caminho escolhido para a nossa evolução espiritual talvez nos traga dificuldades, esforços, privações e escolhas. E também não nos livrará de todos os obstáculos que temos a ultrapassar, mas nos dará uma grande força espiritual para podermos seguir nossa caminhada com mais calma, tranquilidade e resignação. Existe... Aqui fala uma coisa bem interessante. Esse caminho espiritual que a gente vai escolher, com certeza vai exigir esforço de cada um de nós. Dúvidas vão aparecer, escolhas vamos ter que fazer, vamos ter problemas, talvez vamos ter. E outra coisa muito importante, seja lá o caminho espiritual que a gente escolher para a filosofia, a doutrina que a gente escolher para nos ajudar na nossa caminhada, a gente não pode esquecer jamais que ela não vai resolver os nossos problemas. Não é porque eu estou participando de uma filosofia, ou de uma doutrina, ou de uma religião, que eu vou estar imune a tudo. Pelo contrário, às vezes, de poder do conhecimento, é que o fardo, ele às vezes vem mais pesado. Então, não é porque a gente participa de uma doutrina, ou de uma religião, de uma coisa, que a gente, não só por participar ou segui-la, que a gente vai estar livre disso. Pelo contrário, a gente não se livra. O que pode acontecer é que a gente vai estar mais predisposto e com mais base e aceitação para resolver os problemas. Somente isso. Mas a gente não vai se livrar dos problemas porque a gente só está participando de uma doutrina qualquer, né? Ela nos dá base, sustentação para a gente resolver os problemas. Então, ela nos dará grande força espiritual para resolvermos e seguirmos a nossa caminhada com mais calma, tranquilidade e resignação. É isso que a doutrina oferece para a gente, todos esses subsídios. Existem muitas moradas na casa do Pai. Somos nós e única e exclusivamente nós, pelo nosso crescimento individual, que vamos nos posicionar em quais delas vamos estar. Ou seja, né, o universo, o sistema nosso aqui, ele é composto de muitos planetas. E o planeta Terra, ele é apenas um deles. Então, assim como existem muitos planetas evoluídos acima da Terra, também existem muitos em grau ainda involuídos, né? Tem planetas que estão ainda vivendo no seu plano pré-histórico lá, assim como tem outros que estão super evoluídos. E o que acontece, né? Quando a gente evolui de uma determinada maneira, a gente acaba por perder o nosso corpo material. E a gente vai passar a viver em outros planetas sem corpo material. Então, à medida que a gente vai crescendo e evoluindo, espiritualmente falando, né, o nosso corpo vai se tornando só energia. Então, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai buscar, cada um de nós, lugar em determinados planetas específicos. É assim que a gente evolui, que a gente cresce, e assim que o universo se coloca para cada um de nós. Para falar um pouquinho mais do assunto, então, eu chamo o Mickey.